curtir, papai. Parabéns, Bobi. Parabéns, Maria. Parabéns, Dani. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. Oi, amor. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar. Para de trocamento, vai, meu irmão. Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se... Amigo Nego Saudade, o Rafael. Primeira, já aqui com a gente, o Brasil. Primeira, alô, Roberto, alô, Denise. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera tudo, né? Libera, libera pra mim. Libera. Libera que eu tô afim. Olha o pote show. Faz assim. Vai dançar gostoso. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão... E aí, baixando? Mas assim... É mais tarde. Aplica. O que é que você... Amigo Lucas e o Henrique com a gente, o braço, hein? Para cavanhaque. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Prezado Guedes com a gente, o Robert do Líder. Olha o pagodinho. Olha a onda, olha a onda, olha a onda. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber. Para Otávio, DJ Luiz. Eu te amo. Para Carla. Eu te amo. Olha a Nájila, alô Nájila. É tão grande. Nájila tá no setor. Minha paixão. Chave Monteiro amanhã no Levado do Amor. Eu desejo de te amar. Eita, Levado, daqui a pouquinho. Não me canso de falar que eu te quero. Que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo. E o quê? Brigar com o mundo. Baby, baby, sou louco, seu amor. Sonho provar seu sabor. Alô, Sassá GDP, sua primeira dama. Já abro aqui, baixa a chave. Eu sou sincero. Olha o sai, equipe, pega fui, pega feia. É no gingado, é no gingado, é no gingado. É no gingado, é no gingado. Ai! Já que passo, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passo, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Nesse swing vou contigo. Não me diga não. Eu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Vale, Branca Bactega. Nosso amigo Bob Varejeiro. Vale, Bob. Só filé, meu irmão. Não me diga. Amigo Márcio, do Palácio dos Bares, o Márcio. Vem pra mim. O homem do pagode. Manda nos pregas. Se eu for lá, vou serrar, viu? Alô, manos da saudade! Olha, eles estão de peso ali, o bandeirão. Para, manos! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, recolhe, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, recolhe, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Marcelo da Pedreira! Banda Fruta! Ele tá comigo, vai! Se pensas que me enganas, enganando essa paixão. Alô, curioso! Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Ai! Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Bora, meu parceiro Gererê, cadê tu, meu filho? Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fui capaz de dar minha vida e levar no amor. Mas voltarás e relembrando as coisas que um dia eu fiz pra ti. Como fosse capaz, o campeão, de levar no amor. São as canções do amor. O campeão. E toco o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. É com Gilson. Bora, papai, bora! E com DJ Betinho. Só presta aposta, presta tricar. Sedutor que contagia hoje o som de Wilson. Só no caquinhado, caquinhado. Nós temos os copos da Levada do Amor, gente. Pra quem quiser fazer a onda aí completo, na moda, amanhã é pra Levada. Já temos os copos da Levada, R$5 e dois, 3x10. Valeu! Bora, Fernando Pique! Vem a parada, meu filho! Twelve bars, and a lover's lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys.

agradecer ao proprietário do Palio Prata, com a placa JUQ6966. Então chega um gente lá na frente. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Bora, Bahia! E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Bora mudar, bora mudar, senhor! Banda 7. Ela mais tarde tem café saúde, crocodilo aqui no Pode. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Ei! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Vai, Chantan. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh. Prova de amor. Oh, oh, oh, oh. Prova de amor. Isso é do camarão pra Paulinha. Olha aí, vai. Banda 007. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. E aí? Um abraço, Ito. E a Nath, o casal, portuguesa. Dá sacramento com a gente. Ajuda aí com o Chubaladinho. Preciso experiência. Tenho medo da dor. E aí? Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é. E aí, Jorginho, vai, meu irmão. Ela errou. Você é parte. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser. Bora, parceiro, tio Pé, peladeiro, meu irmão. Ela quase ficou entre você e eu. Ela tira lenho, espadalado, peladeiro. Só quase. Tudo junto e misturado. Eu vim pra te explicar. Fala português. Distância do quarto. Bora, cabeção. É tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez voltar de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Atenção, o proprietário da placa JUQ6966, Palácio Palio Prata. Não, chega lá. Tá o guincho tá lá na frente. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Banda 007. tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Douglas e Josiane, o casal DJ do Som do Amor. Ela é não ser você. Já por aqui, ó. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar. Calma, Josiane. Dança do quase, é tipo ida em volta. Você sempre ao lado do cabeção. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Olha o sonho. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais. Alô, Tota, cadê o Tota, rapaz? A tentação. Fala, Fainer! É que eu já sei. Robert do grupo líder, os peladeiros com a gente. Apaixonado, Gagalene. Bora, Otávio! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Bora, meu tio dos capas, já com a gente. O coração. E eu não tenho medo de. Amigo Nego Saudade, o Rafael com a gente. Mas solidão. O Adriano. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Manda aí, me fique. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mas eu sinto que não posso. Vai, mulher. Pois eu me prendi na sua vida. Aquela vida. Muito mais do que devia. E aí? Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Oi! Oh, meu amado. Pergunta, mulher. Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Olha o solteirão, alô Juninho. A minha paz, estou perdendo. Toda a galera aí. A nossa vida. Dá uma virada pro Michel ver. De alegria, pois eu lhe amo tanto. Manda aí, Vicente, sucesso. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora. E ela? Eu me desespero. Olha, gente, não vão pro Mangueirão amanhã. Pedi sua ajuda, pedi que você não me deixe. Pelo amor de Deus. Vão pro Levado do Amor, que é melhor. Brigamos. Tô te dando papo de considerar. Posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria. Chorando, a minha paz,

vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua azul estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, oi, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua. Só legal. Alô, Ponte Show. Como eu queria tocar teu corpo quente, beijar tua boca e dizer quanto te amo. Hoje estou carente, madrugada é tão fria. Quero você real e não fantasia. Eu vejo e sinto que o teu rosto é tão lindo, e o meu desejo é estar sempre contigo. Quero, menina, por você a ser amado. Apaixonado. Deixa eu aproveitar do carro, Palio Prata. JUQ6966, não chega lá, meu irmão. Tempo e o sonho estão dizendo que você, a minha lua, me chamou demais. E eu aos poucos vou vivendo a sonhar. Aí tu chega e fala pra ela assim, ó. Vamos achar, bora invadir amanhã mais tarde. Menina, rapaz, a galera da pedreira vai invadir, beijo. Mais tarde, gente, levada do amor. É o comentário na cidade. Olha a concentração, 2 da tarde. Praça Neida de Moraes. Alcino Castelo, Café do Miranda. Não vão perder o horário, meu irmão. Olha o som na mão. Como eu queria tocar teu corpo quente, beijar tua boca e dizer quanto te amo. Hoje estou carente, madrugada é tão fria. Quero você real e não em fantasia. Eu vejo e sinto que o teu rosto é tão lindo, e o meu desejo é estar sempre contigo. Quero, menina, por você é ser amado. Minha alma gêmea, eu estou apaixonado. O Silva do Atalaia. Agora eu durmo só pra ter você comigo. Fala, Falcão, pra cima, olha a piscina. Dizendo que você, a minha luz, Falcão, olha a piscina com espuma. E eu aos poucos vou vivendo a sonhar. Show! Já não faz mais sentido. Thiago com a gente, alô Thiaguinho, o homem do Jujê. O amor que eu sinto não pode esperar. E aí, bate apaixonou, daqui a pouquinho levá-lo do amor. Preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Almeida, chefinho com a gente, o Júnior. Já aqui com o Michel, obrigado. Olha os manos da saudade já no camarote. Aniversário do Bob. Bora, manos! Porque o meu mundo é Para dançar, vai. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. E aí, morena? Faço tudo que... Olha os solteirões! Eu às vezes esqueço até de mim. Ei! Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Amigo André, o gol com a gente aí do sindicato da Brahma, lá de Marituba, já aqui no Show Amor. Estou sem graça e triste, é porque você está. Bastante tem crocodilo. Quem tiver com a Badade, chega, muda tudo. É só você. O Carla Curió não paga ingresso aqui, viu? Carla Curió, bastante. Aqui, crocodilo. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Toma, te vai. Aqui a saudade é valendo. Como é que é? Não tenha vergonha de chorar. Bora, meu tiro! Famoso bomba da matinha. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Olha o som, amor, vai, meu irmão, vai. Sei que eu pego até todo. Chorar contigo. Eu já tô enjoado dessa placa aqui, ó. Se ele fez você sofrer. Atenção de novo, JUQ 6966. O Palio Prata, por favor. Já até gravei, vou até ter pesadelo com essa placa. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. O seu verdadeiro amor. Vai, meu irmão. Olha, você deu ao vivo já aqui com o Sabá do lado esquerdo. Quem quiser, chega junto. Vamos lá. Ele ama? Sou eu. De rocha? Sou eu. Olha os solteirões com a gente aí. Sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Te liga, vai. Vou por uma estrada estranha, cheia de pedra e espinho. Ó, minha estrela da guia, ilumine o meu caminho. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Para Henrique! pra cima, vai. Cuidado, Jorginho. Ele bate forte. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. E aí, saudade! Estrelinha do infinito. Olha, estrelinha. Que vive no céu a brilhar. A paz e um grande amor. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz. Amor. Olha o Juninho do Mar com a gente, hein, meu irmão. Caminhando vou à procura de paz e amor. Aqui a saudade é valendo. Olha o meu retorno, Amute. Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado, que não secou. Olha aí, pai. Existe uma saudade imensa, que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda, daqueles momentos que não voltam mais. Agora, Gago, puxa a Lene, vai. Rua, fala, Brenda, com a gente, uma Brenda. Rua da Record. Ela recorda a rua. Rua. Aê, Falcão. Rua, o passado se fez presente em meu coração. Fala, tô equipado. O passado se fez presente em meu coração. Atenção, Geraldo, não chega o Robert do líder. Aqui atrás da máquina. Prezado Kino e a Eloá. Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda a criancinha que ali brincava com meu irmão. Mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente. Saudade! Em meu coração. Todo gererê dessa aí e dançava na época do Delson. Alô, gererê! Hoje só lembra da Deusarina. Alô, Deusarina! Ei, escute, amor, o que eu vou dizer. Diz, vai, meu irmão. Eu te amo. O campeão. Ei, escute, amor. Escuta. O que eu vou dizer. Então diz. Eu te quero. Olha os manos da saudade por ali, doidando. Já cansei de bom, ficar sozinho, sempre calado, sem me declarar. Mas o meu amor é grande, minha timidez não esconde a vontade de gritar. sou louco por você. Eu te amo. E aí? Pode show! Dá em nada, papai. Aqui é só namoro, sem bronca. Já cansei de ficar sozinho, sempre calado, sem me declarar. Mas o meu amor é grande, minha timidez não esconde a vontade de gritar. O amarelo da pista negra, o amarelo. Ei, manda ver, meu irmão. O mundo vai saber. E aí, como é que é? Que eu sou louco por você. Ela é louca pelo cineral. Eu te amo. É, Jorginho. O amor tá aqui, ó. O que eu vou dizer? Toma no chão. Olha, Kelly. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, ó Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou. Este rosto de anjo que traduz o amor. Vai, vai, alô Henrique. Oh Kelly, oh, oh, oh, vai Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Bora Cláudio Assis. Oh Kelly, oh, cadê o Dário, rapaz? Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim. Oh Kelly, oh, oh, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Você nasceu, és o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Oh, oh, oh Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. E a Kelly? Oh Kelly. E aí? Oh, oh, oh, olha os solteirões com a gente. Você é pra mim um pedaço de mim. Oh Kelly, oh, oh, oh. Bora Murilo, como é que é? Deus te proteja e te conserve sempre assim. Aqui a saudade é valendo. Peixinho, olha aí, ó. Tá dando! Hoje eu estou aqui a cantar aquela. Eita, babá! Que juntos fizemos a beira-mar. Era meu o teu coração. Havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra... Alô, Otávio, recorda. Se eu fosse o dono da tua... Alô, Luiz Henrique! E ao me amar prometeu. Já na saudade. Eterno, sem des... Como é que é? Agora me pego sozinho, perdido nas noites. O campeão. Na beira-mar. Mas as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Manda o sabor de chão. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, ei! Sigo a te buscar. Como é que é, meu filho? Hoje eu estou aqui. Fala só aí, é que me pega a fé do Curió, olha aí, meu irmão. Que juntos fizemos a beira-mar. Era meu, o teu coração. Havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Já até guincharam o carro. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho. Olha o casal Charles e a Cresley. Esse casal que é considerado aqui no Cineral. O casal velha guarda aí, meu irmão. Lá na pedreira. Alô Charles, boa Cresley. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. O campeão. Tá, bora. Pode ir. Queres tu saber por quem manda e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? A gente, o Márcio do Prata Show. Alô, Márcio, ele tá riando, meu irmão. Bora, Márcio! Só na saudade. Alô, Marquinhos, saudade! Com o coração vivendo a Deus. Alô, Murilo Edson com a gente. Já que não sou na mão. Olha os manos aí. Vai te ver. Passando o Quino já na área. Bola aqui no peladeiro. Ele tava perdido por aí. O seu mais novo rapaz. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Não, hein? Bora, Curió! Quando o Cineral chega aqui, meu irmão, é assim, ó. O campeão. Olha a saudade, bom de show! Canta, vai! Você já não parece mais aquela que falava sempre de me deixar. Chegou até mandar eu ir embora. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Hoje você não manda eu ir embora porque eu sou feito de amor e prendo você. E hoje? Hoje você não lembra. Não lembra, né? De ir embora porque de rocha. Eu sou feito. Alô, Gerere! E prendo você. Tempo do Del Som do Curió. Você já não parece mais aquela que falava sempre em me deixar. Chegou até mandar eu ir embora. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Olha, atenção, o proprietário hoje você do Palio Prata, a placa JUQ6966, tá na frente de uma garagem do morador aí, viu? Tá dando uma bronca feia, o cara já até quebrou o carro lá fora. Hoje você não lembra de ir embora porque eu sou feito de amor e prendo você. Não vou dizer que você não faz falta pra mim. Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho. Eu não deixei de te amar, não quero me enganar. É melhor sofrer contigo do que sozinho. Saudade. Fala, Kino. Empresário Kino e a Dani com a gente. Felicidade. Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade. Só ganhei saudade. Agora chama. Vem, amor. Me aquece. Já morando do Curió. Me beijar. Alexandra, chamada, gente. Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem trazer alegrias ao meu coração. Ele canta com a mesma roupa branca, chefe Monteiro, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, olha a nossa seguidora Gleice. Essa mulher não perde, meu irmão. E o meu mar amanhã tem, ela vai ser rasgada, levada. Força se acabando com a mesma roupa branca. Nosso, ela é quem me falou. Está me chamando. Nosso sempre. Alô, solteirões! Bora! Está me chamando. Nosso Senhor. Olha o seco, velha guarda. Tá todo mídia, o Gago e a Lenda da Natura aí, ó. O amigo Alafi. Alô! Falcão Cinerão. Bora, Brenda. Carreira solo. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Olha o casal da portuguesa. e eu já não quero nada. Sinto a vida já mudando, Senhor, veja se Portuguesa da Sacramenta. Está me chamando. Parceiro Ito! Ela é a primeira dama. A mulher do Danone. Está me chamando. Vai, Sesc Bolevar. Nosso Senhor. Na época, hein, papai? Olha aí como ele agarra. Alô, Tony das Marcantes. Nosso Senhor. Aniversário do Bob Varejinho. Está me chamando. Conta tua história, mamute. A minha história vou lhes contar. Tive um amor bandido. Amor bandido. Vai. Amor bandido. E aí, mulher? Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Tão sozinho. E amor. Alô, Gago. Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. E não tem mais, tá solteiro. Sem. Alô, empresário Gari. Do amor bandido. Conta tua história. Não tive sorte no amor. Fala esfinada. Não foi a primeira que me deixou. Que goste de mim. E não do meu real. Que seja real. Aí, Otávio, perdoa. Se voltar para mim, te perdoarei. Pagode xarope. Alô, Júlio, dança gostoso. Por todo amor que sinto por ti. O campeão. Só agora eu sei quanta falta me faz. Olha o Gago, o empresário Robert. Vou te confessar que te amo demais. Dois patrocínios aí do bloco. Não sei o que fazer se você me deixar. Goiaba com a gente, o amigo Maico e o Simão, o velho Cineral. Grande amor, volte pra mim. Simão, não vai lanchar amanhã, meu irmão. A solidão é tão grande, não estou suportando. Olha o lanche, o lanche. O meu coração. Chance, meu bem, por favor. Para te provar. Amanhã vai fazer um ano essa merenda. Se você não voltar, vou me enlouquecer. É difícil ficar, meu amor, sem você. Meu amor, Volte, volte pra mim. Bora! Meu amor, meu... Bora aqui no esperadeiro do Paixandu. Mineral, o campeão. Ei! Oi, meu amor! Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Para a GDP, alô, Cléia da Pedreira. Só agora eu sei o quanto me enganei. Olha a cicatriz. Olha as meninas da pedreira. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Será que são? Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma mulher. Se tu tá com raiva dele, manda agora. Vai com Deus, amor, seja feliz. Olha o testa aparecer. Testa, por favor, ser modinha mesmo. A gente vai se ver algum tempo depois. Olha a barba. É, as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Alô, Falcão. Até as pedras. Olha a barba. Aqui a saudade é valendo. Eu choro. Alô, bote o show. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Saudade. Não tente esconder se fracassar. O campeão. E Michel, vai tocando saudade, está na categoria. Toma. Eu vou tentar esquecer. Alô, Otávio. Aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te... Amiga Baixinha e a Lulu da Saudade, as solteiras do som. Com aquele amor. Olha as solteiras da saudade. Que eu nunca quis. Alô, Júnior! As solteiras! Vira a costa, vira, vira a costa. Deixa eu ver o nome. Aquele amor que eu perdi. Olha a Mari com a gente também. Bora, Mari. Aquela dor que eu sofri. Amiga Nanda, solteira. Precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaço. Amiga Laudiceia. A Laudiceia. Me sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz. Com aquele parceiro Tom. Aí do solteiro matou. Eu nunca quis. Ei! o sapatinho branco. Quando você foi embora, então eu fiquei aqui procurando uma explicação sem saber onde ir. Tá vendo no Pink, bora Pink! E o homem da sopa! Já me fez então poder compreender que o amor faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. Amiga Kel, a Kel é velha guarda, alô Kel! A nossa, ela é sua filha! Sobrou em mim. E aí? Um vai e vem, tudo em vão. Velhas fotos e a recorda. Olha a Lúcia, a DM aí do grupo! Olha aí a piscina de espuma. Eu choro de amor, este amor que é seu. Por isso volta pra mim. Tente entender, tudo é tão ruim. A vida não tem sentido, estou perto do fim. Francis Dava, vai. Bora, saudade! A galera da LED Show com a gente, um abraço, Michel. Eu fiquei aqui. Olha o empresário Quino. E atende. E a NET aí, ó. Gente, daqui a pouquinho, levado do amor, 2 da tarde, concentração. Lá na pedreira. Não vão se perder por aí, meu irmão. Daqui a pouquinho. Tem a levada do amor. Sineral no Planeta Show. Alô, Sacramento. A nossa casa sobrou em mim. Vai e vem, tudo em vão. Velhas fotos e a recordação. E aquela música que eu ouvi. Vida pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto, eu choro de amor. Este amor é seu. Por isso volta pra mim. Olha o cara carente, ou então a mulher. Pede, pede, pede, pede. Me dá seu carinho. Devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas o que é isso? Mas tudo isso. É obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor. E aí, como é que é? Sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando.